Começa, começa. Vai. Felicidade, pois embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu